En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Vou viajar contigo essa noite, conhecer a cidade magnífica. Velha cidade supernova, vagando no teu passo sideral. Quero alcançar a cúpula mais alta, avistar da torre a Via Láctea. Sumir ao negro das colunas, resplandecer em lâmpadas de gás. Eu, astronauta lírico em terra, indo ao teu lado leve e pensativo. A lua que ao te ver parece grata, me aceita com a forma de um sorriso. Eu, astronauta lírico em terra, indo ao teu lado leve e pensativo. Quero perder o medo da poesia, encontrar a métrica e a lágrima. Onde os caminhos se bifurcam, flanando na miragem de um jardim. Quero sentir o vento das esquinas, circulando a calma do meu íntimo. Entre a poeira das palavras, subir na tua voz em espiral. Eu, astronauta lírico em terra, ao teu lado leve e pensativo. A lua que ao te ver parece grata, me aceita com a forma de um sorriso. Eu, astronauta lírico em terra, pensativo. Vou viajar contigo essa noite, inventar a cidade magnífica. Desesperar que o dia nasça, levado em teu abraço sideral. Eu, astronauta lírico em terra, indo ao teu poeta lírico em terra. Eu, astronauta lírico em terra. Hola, mis queridos amigos oyentes del programa Contacto Brasil. Comenzamos el programa de hoy con este tema que se titula Astronauta Lírico, interpretado y compuesto por Gisele Gisanti, y está en su precioso trabajo discográfico llamado Casa, del año 2016. Gisele Gisanti es cantora y compositora nacida en Porto Alegre, Río Grande del Sur. Esto es Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa en la conducción y producción de este programa. Y seguimos con más música. Vamos a escuchar a Claudio Nucci cantando una composición de Ginga y Aldir Blanc que se llama Ramo de Delirios. Você, o que já não tem mais sentido, e amarrei um buquê pra reaver o perdido. A terra onde nasceu o Peter Pan fica entre a vila e o Maracanã. Bordei um aveludado do céu por trás do Cruzeiro do Sul, transatlântico azul, e nele vou te levar pra um pôr de sol com marinheiro Simba, uma ciranda em Itamaracá, orquestra de Juritis, um lago em pleno Sinai, Dobrões e Maravedis, ai, ai, um cafuné de meu pai, ai, ai, sereias num lupanar. Roubei a Ingrid Berg e me fiz o Humphrey Bogart decolar, de Casablanca e amiguei os dois no jardim de Alá. Se não der certo, um fica lá no Leblon e o outro vai pra Jacarepaguá. Peguei os sete anões por aí e fomos juntos visitar, levando um ramo de flor a minha avó na UTI. Ela me disse que a dor é o lugar sentou pra descansar. Um iceberg lunar nas águas de Paquetá, um gol de placa que eu fiz, ai, ai, tocar com a Leila Diniz, ai, ai, última flor. Guarda o meu ramo de delírios com você. Me vejo no que vejo, por meus olhos em um olho mais límpido, me olha o que eu olho, é minha criação, isto

cheiro da cozinha e a panela começa a chiar. A sopa de letrinha raspa o prato, não deixa esfriar. Tudo que lembro dos meus sonhos. Yeah. sem porto vai, peixes presos nos corais do profundo azul. Pobre coração naufragou no amor, amor, amor, amor, amor, amor. Quer medo, risco, brasa, espada, lança e dor. Vela leva o brasão, doido sonho que faz do meu coração melhor. Que a onda leve a minha triste sina pra alto mar, onde água cristalina possa me Estamos en Contacto Brasil, oímos cinco temas seguidos, el primero interpretado por Claudio Nucci cantando una composición de Ginga y Aldir Blanc que se llama Ramo de Delirios y está en el disco Simples y Absurdo dedicado a la obra de estos compositores. Enseguida oímos al grupo vocal Ordinarius interpretando el tema titulado Blanco de Marisa Montes, la música compuesta por la artista a partir de poema del mexicano Octavio Paz en traducción de Haroldo de Campos. Si vieres amanhã, interpretado por el dúo Cordel, es el proyecto que ha unido a dos músicos portugueses excepcionales, Edu Mundo y João Pires, este último actualmente viviendo en Brasil. Este es su primer sencillo lanzado en 2019. Enseguida oímos Tudo Pra Ontem. Está interpretado por Emicida y la participación especial de Gilberto Gil en este sencillo lanzado el año pasado, en 2020. El tema fue compuesto por Felipe Vassão, Thiago Jamelão y Leandro Roque. Enseguida oímos Casa Branca, interpretado por María Luisa Jobim, hija menor de Tom Jobim, tema que abre su disco del año 2019. Y por último oímos a Iris Salvagnini y su tema Profundo Azul de su disco Pétalas da Mesma Flor de 2016. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar um novo dia, eu vou sair do fundo do mar, eu vou sair da beira do abismo e dançar, e dançar, e dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou. Eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar um novo dia, eu vou sair do fundo do mar, eu vou sair da beira do abismo e dançar, e dançar, e dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou. Hoje tem goiabada, hoje tem marmelada, hoje tem palhaçada, o circo chegou. Hoje tem batucada, hoje tem gargalhada, riso e risada do meu amor. Eu vou te dar alegria.

quem faz decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou. Como o brilho do luar em sintonia com o mar, nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. A gente se fala no olhar. Alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Mestre Cartola, fundador da gloriosa Estação Primeira, você é uma saudade. Viverá na nossa lembrança através das suas músicas, suas poesias e a sua verve. Você era e é um gênio. Estamos en Contacto Brasil, oímos varios temas seguidos. Comenzamos por María Rita cantando Feliz. Enseguida oímos Olhou Para Mim. interpretado por el gran cantante Emilio Santiago, y está en su disco So Danzo Samba, realizado en el año 2010. Enseguida oímos Isaura, interpretado por el zambista Jair Rodríguez. La composición es de Erivelto Martins. Enseguida oímos Fica Mais Un Poco, a Adoniram Barbosa, un clásico de este compositor de la ciudad de São Paulo. Enseguida oímos Agua de Chuva no Mar, lo canta Neil López y el proyecto Coisa Fina, con la participación en este tema de la cantora Adriana Ribeiro. Enseguida oímos O Sol Nascerá, la formación vocal Arranco de Varsovia, con la participación del gran artista Nelson Sargento, que nos dejó recientemente a la edad de 96 años. El tema está en el disco Samba de Cartola, un homenaje de este grupo vocal llamado Arranco de Varsovia al Samba de Cartola. Y nos despedimos hoy en Contacto Brasil con este tema, este samba titulado O Homem Falou. Lo canta Gonzaguinha y la participación especial de Fundo de Quintal. Este tema está en el disco Gonzaguinha no Samba. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 2 de la tarde, hora de la costa oeste de California, a través de la KWMR Point Reyes Station. Paz y salud para todos. Pode chegar que a festa vai começar agora. E é pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de não. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução. Da unidade vai nascer a nova idade. Da unidade vai nascer a novidade. E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão. E o brilho das pessoas é bem maior. Irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com união no pique de uma escola campeã. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vambora que a hora é essa e vamos ganhar. Não vamos deixar uns e outros melar. E oi, oi, ah. E a festa vai apenas começar. Vamos lá, meu amor. Fala campeão. Não vamos deixar ninguém atrás. melhor.